andecedesmoral.com.br. Tô pressado. Repertório novo. Alô, está pronto, já Germano Chaves. Vem comigo assim, ó. E só que a mina é muito linda, e logo assim, cheio de malote sentada perto de mim. Tô de boa, na sucessada. Um belo dia sabia que agir, mas pode até falar de mim. Então vá, tô nem aí. Quanto mais falar, meu cavalo anda aqui. Ó parada, na sucessada. Um belo dia sabia que agir, mas a bagaça tá no bolso. E tá gostoso. Tô marolando, curtindo o bagulho doido, sim. Tô de boa, na sucessada. Um belo dia sabia que agir. Vai, mama. Pra bater no paredão. Eu tô pressão. Toma, toma aqui. Alô, paredão do tomate, tamo junto. Carreta do mamute. E só que a mina é muito linda, e logo assim, cheio de malote sentada perto de mim. Tô de boa, na sucessada. Um belo dia sabia que agir, mas pode até falar de mim. Então vai, tô nem aí. Quanto mais falar, meu cavalo anda aqui. Ó parada, na sucessada. Um belo dia sabia que agir, mas a bagaça tá no bolso. Tá gostoso. Tô marolando, curtindo o bagulho doido, sim. Tô de boa, na sucessada. Um belo dia sabia que agirá. Um belo dia sabia que agir. Que dale, eu tô pressão. Tá batendo o paredão. Vai, mãe. Toma. Alô, Carreta os Britos, tamo junto. Carreta RR. Alô, Carreta Exibida, tamo junto. Toma.